Do 4062 e reduza para 180 mais. 3891 established. Town 3891, complete final call tower 118.6. 18.6, good day, thank you, bye bye. Azul 4062, 2000 pés, ajuste 1012. 2000 pés, 2000. Good morning, Town 3891, Stafford's ILS. Morning, 3891, Fortuna approach and standing by runway vacate. Altimeter setting now is 1012, and the wind is 090 degrees with 12 knots. Roger, roger, 1012, down 3891. No solo 09, direita, prossegue táxi, me escuta via Alfa, foi Juliette, remota 12. Alfa, Juliette, remota 12, na sua escuta, Trip, escuta 5344. Clear to land, runway 10, the wind is 090 degrees, with 12 knots. Third land, runway 10, down 3891. 4209, pronto, cópia. Azul 4209 na escuta, cópia. Tan, está agora a meia dúzia de milhas à sua frente, com 120 de indicada. Capão estabilizado, azul 4062, livre LS. Contaremos estabilizado, contaremos. Web 5899, desce via para 2000 pés, reporte localizador. Via 2000 pés, 5899, reporte localizador. O 714, ponto cópia. O 714, não escuta. Bono 714, Aracaju, nível 230 autorizado, Golfo 677 Aerovia, decola da 10 com curva esquerda. Subida Puca, apoio Jamo, apoio direto. Aciona 5505, controle 119, decimal 35. Utilizado Aracaju, 230, Golfo 677, decola da 0, curva esquerda, perfil Puca, Jamo, apoio direto. 5051935, Bono 714. Então 05, chamei pronto, pushback, Bono 714. 714. 4209, tá pronto, cópia? 4209, Confins 380 autorizado, Apresulou 16, após conforme plano, na colada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia, aciona 5501, controle 119, decimal 35. Pronto, o azul 4209. Boa noite, estou em Salvador, azul 4062, está estabilizado, sobre o externo visual. Boa noite, azul 4062, ajuste ao 013013, continua a aproximação, guardando pista livre, número 2, o vento para check 080 graus com 09 nós. Sim, estacionamento, chame pronto para o push, Azul 4209. 891 on the ground at 13, approval taxi by Alpha after Juliet, remote 13. Alpha Juliet 213. Quatro zero meia dois, livre pouso, pista no zero, vento 080 graus com 09 nós. Livre pouso, pista 10, azul 4062. Down 024, call Recife 12545 or 12685. 445, take the second frequency, please. 12545, 12685. 12545, 12685, Portugal 024, good night. No solo Juno 6, à direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Kilo, até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3, posição 04. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Pátio direita Alfa, Kilo, pátio 3, posição 04, vamos pegar a tua balizador. 891, is the ground. 891, is the tower. Change the DR gate, gate number 1111, turn 3891. Okay, it's 11, thank you. Portão 11 para o 3891, né? Afirmativo. Obrigado. Livre, 409 da Azul, chame táxi. Estabilizando, Web 5899. Web 5899, completo final, torre 186, bom pouso. 186, boa noite. Sam 3520, assina identificação, autorizado de chegada na área e desse mantenha o 050. Ajuste no 0 no 3013, em livre pouso, pista no 0, vento 08, 0 graus, com 1 no 0 nós, com 10 nós. Depois no 0, 5899, com 23. No momento afirmativo. Pode apurar tudo? Itaque autorizado. Itaque autorizado. Estacionamento do 1714 no box 5. 3 do 1714, chama o táxi. Vai chamar para o táxi. No solo 24, direita para segue táxi. Também escuta via Alfa, após quilo até o pátio 3. No pátio 3, fica atento ao baseador. Escuta de dano direita, Alfa, aqui no pátio 3. Operativo com o Banzador, 5 Banzador. Afirmativo, boa noite, boa distância. Corrigi 4209, QAB 92, autonomia 6 horas de 5, alternando Galeão, vamos para o Galeão. Galeão, reporte com espera da 1-0, pronto, ajuste 1-0, no 3, azul 4209. Boa noite, boa noite. 8 0, da cidade para o centro central Natal. Android 105, Fio 370. 370, 370, Natal autorizado, Gurante 05, decolando a 10 com curva esquerda. Puca, transição Zipar é a subida. 5507, o transponder, controle 119, decimal 35. 370, autorizado para Natal, Puca Zipar a saída, decolando a 10 com curva esquerda. O transponder 5501, 5507, pressão, 7935, controle o voo 185. Aerovia, Pesulo 10, a Pesulo 10, chame pronto, pushback, Gunoid 05. Pesulo 10, Aerovia 185, chamada para o pushback. Salvador, bom dia, o TAM 322000, ciente da Charlie, Natal 390. TAM 370 autorizado, TAM 322000, aguarde só um minuto, copy. Da Azul, tá pronto? Linda, cola, pistão no zero, vento 080 graus com 09 nós, Azul 4209. Olá, 3226, copia o 370, aguarde com a nação 39. 37, copia, 3226. 3226, Natal, nível 370, está autorizado, aerovia Upper Zulu 10. Decolada pistão no zero após a decolagem curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, aciona 5512, controle 119, decimal 35. 370, nível autorizado, via Pesulo 10, decolada 10, curva esquerda, Puca, Zipar, 5512, eu transfondo, 1935 é o controle, para 3226. Então 7, chame pronto, para 3226. Chama lá. 94, bom dia, Maceió, Guaricoca, só um minuto. Oi. 4209, decolagem 28, controle 119, decimal 35, bom voo, bom dia. 935, obrigado, bom dia. Webjet 5809 na proa de ITAP, desça para 3 mil pés, o ajuste é 9012. Controle Azul 4209, bom dia, passando agora 2 mil pés. Bom dia, Azul 4209, contato radar, soa para 380, autorizado está presente para o de Leda. 380, Leda, obrigado, 4209. Para pushback, saneamento, TAM 3226, gate 7. Livre, TAM 3226, chame táxi. Livre, chamará. Por 994, copia o 350, Maceió. 994, Maceió, 350, está autorizado, aerovia Peruísque 58 até Orago, após reto Maceió, roda 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5515, controle 119, decimal 35. 1000 feet, QNH 1012. Maceió, decola 10, subida Puca, 10 da Puca, transição Caju, transporte. Correto, chame pronto, vou 994. Confirme. Controle está informando com a Lesa 2, web 5809. ouviu agora? Agora sim, confirme de cada. De cada no movimento de 5800. Gente, pode manter o Web 5809 e reporte caso necessite de redução. É o 5809 é o número 1 da posse? No momento é o número 2, pode manter 280. Ok, não dá mais, tá certo. 280 aí, eu tirei ideal. Decolono 0, vento 080 graus com 08 nós, gol no 714. Ali decolono 0, gol no 714. Você falou de 32, controle 119, decimal 35, bom voo, bom dia. 1935, bom trabalho, bom dia. Salvador, bom dia, gol 9714. Gol 9714, contato radar na decolagem, sua para 230, sai da PUCA. 230, PUCA, gol 9714. Previsão de mais 2 a 3 minutos. Para o taxi até 32268 a bordo, 3 horas, Fortaleza. Parte principal, Índia e Alfa, enquanto ponto de espera da 1-0 pronto, com 1-0, 1-2 agora no altímetro da 3220. Tão 3520, complete final, torre 118.6, compousa. Torre 18.6, obrigado, até já. Uno 896, confirma indicada. Agora indicada de 269. Sente, eu vou no 896. Desça para 2.000 pés, ajuste MI 12, livre LS, reporte estabilizado. Negativo. Bom dia. ajuste 10, 12, vento 080 graus com 08 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Pouso autorizado, pistão zero, só três, pistão zero. Azul 4178, assina identificação, autorizado chegada Mari, desça e mantenha o nível 060, reduza para 250 nós no momento número 5 na aproximação. Azul 4209, chame Recife, 1251, alternado 13325. Gol no 896, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.000, 1012, gol no 896. Visual com Airbus da companhia na curta final no zero. Olha a passagem do tráfego na curta, a linha mantém cabeceira no zero, tanto 3226. Olha o lado final, ali mantém o meia, no zero, 3226. Indicada. Torre Salvador, muito bom dia, gol no 606, Sink Charge, autorização Campina Grande. Gol no 606, copia o 390. 390 Campina Grande, copia. 606, Campina Grande, nível 390 autorizado, Pesulu 10, Aerovia, até Neuma, apoio direto, decolando a 10, curva esquerda na subida Fuca, transição Zipar, aciona 5520, controle 119, decimal 35. 685. 10, curva esquerda, Fuca, Zipar. 5520, Sulu 38, táxi livre Alfa, foi Juliette, portão 05 na minha escuta. Alfa, Juliette, 05, 3520.